Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Antena News. Um bebê de 2 anos morreu devido à ingestão de metadona, uma droga usada por toxicodependentes em recuperação. A urgência do Hospital Curri Cabral já fechou. Agora, quem precisar destes serviços tem que se dirigir ao Hospital de São José, Santa Maria ou São Francisco Xavier. 120 mil portugueses emigraram só este ano. São jovens e qualificados, na sua grande maioria. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8:15 da noite. Só aqui, na Antena Web. Anos morreu, ao que parece, vítima de metadona. A mãe da criança é toxicodependente e está a fazer desintoxicação com metadona. Os frascos desta droga de substituição estavam guardados em casa, num bairro social do Lumiar, em Lisboa, onde viviam a mãe da criança e uma tia. Alguns vizinhos não acreditam que a mãe de Tiago ou a tia do menino tenham dado metadona à criança para o acalmar. Cada frasco tem entre 50 a 75 mililitros, sendo que 40 mililitros é o suficiente para matar um bebê de 2 anos. Houve mais um incêndio na Via do Infante. Uma caixa de fibra óptica, perto da saída para Olhão, ardeu esta noite. Este é já o quarto ato de vandalismo na A22, uma antiga Scoot e das últimas a receber portagem. A Comissão de Utentes da Via do Infante continua a demarcar-se de tais atos e garante que a luta para acabar com a portagem se faz dentro das leis civis e jurídicas, mas volta a apelar à desobediência e ao não pagamento das portagens na Via do Infante. A Operação Natal da GNR acabou com saldo negativo. Ao todo, morreram 11 pessoas em 604 acidentes. Houve ainda 34 feridos graves e 191 ligeiros. Em relação ao ano passado, aconteceram menos acidentes e morreu menos uma pessoa, mas houve quase o dobro de feridos graves. A Operação de Natal terminou à meia-noite e a GNR vai retomar o patrulhamento das estradas na passagem de ano. Cada vez menos portugueses usam as autoestradas. Pelo contrário, as estradas nacionais são cada vez mais utilizadas. Só nas ex-Scoot do Norte houve uma queda de automobilistas nas autoestradas de 40%. As portagens são a principal razão que faz com que a população use menos as autoestradas. O serviço de urgências do Hospital Curri Cabral fechou ontem à meia-noite. Os profissionais de saúde e os administrativos do hospital reuniram-se na sala de espera para marcarem o momento de forma emotiva. Alguns dos profissionais de saúde vão agora passar para o Hospital de São José para reforçar as urgências deste hospital. A direção do Hospital de São José, entretanto, já se manifestou em relação à chegada de novos doentes às urgências do hospital. A direção do São José estima um aumento de cerca de 40 doentes por noite nas urgências, mas diz que está tudo preparado e pronto para receber quem dantes se deslocava ao Curri Cabral. Se antes as urgências do Hospital de São José recebiam em média 450 doentes por noite, a partir de agora poderá ultrapassar os 500. O Sindicato Independente dos Médicos desconvocou a greve agendada para dia 2 de janeiro por causa da mudança no pagamento das horas extraordinárias. O governo mostrou abertura para negociar e os médicos não vão fazer greve. O Instituto de Emprego e Formação Profissional anunciou que em novembro houve uma subida de 5% no número de beneficiários do subsídio de desemprego em relação a outubro. Foram 308 mil pessoas que em novembro receberam este subsídio por estarem sem trabalho. A região norte é a que apresenta mais desempregados, sendo a cidade do Porto a primeira da lista. 120 mil portugueses abandonaram o país só este ano. A imigração é cada vez mais uma solução ou uma saída para a crise que assola Portugal. Os principais destinos são a Suíça, Angola e o Brasil. Quem imigra é cada vez mais jovem e cada vez mais qualificado. O governo vai começar esta semana a preparar o orçamento retificativo e vai reunir esta quinta e sexta-feira, ainda antes do fim das férias parlamentares de Natal. É necessário preparar não só o orçamento retificativo de 2012, mas também as novas leis do arrendamento e as medidas que o Primeiro-Ministro já anunciou existirem para aumentar o emprego e fazer crescer a economia. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox. We'll be right back.